Depois, quando clareou, e eles foram pro hotel, ela viu. Jogado no chão e sorriu perversa, sorriu. Um verme, um farrapo humano. E você, ali, naquele bar.